estação via chegada Ponte, desça para nível de voo 080, redução de velocidade 2509, ajuste em Salvador 095. Autorizaria dessa pessoa da piscina 0 na ponte estabilizar. Juiz, bravo, que você via para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. ajuste no 015. Pouso autorizado, pista 10, Papa Romeo, Whisky, Bravo, Whisky. Pouso autorizado, pista 10, Papa Romeo, Whisky, Bravo. pode passar autorizado a linha de Monteiro, no site. Para o nível de 0050, ajuste no 0 no meio. pode passar na escura, por favor? A minha passagem vai se passar. Contato a cadena da colagem, mantém a cruz até 3 mil pés. Apoio de leva, e para o nível de voo, 2. comunicação, você via Tomé Júnior para o nível de voo 050, ajuste no 096. Passando bem aqui. Controle 1, 97. Contato na tela do colar, Ajuste da direção GM para o nível 232. Tá bom, com 320. Chame todos, 1 1 Deixa para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. 4490, decorda, zona 3, controle 120, desce ao 8, com 1. 208, boa. Controle, boa noite, jogo 4980, passando o meu pé. Mas é 4980, contato com a dama da colada, trazia a peça para o nível de voo 350. E a pouco nível 250, passando a 980. Chama 6224, chama tudo. 198, decimal 9. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 08 mais. Pouso no 20 graus, 08 mais. Azul 5001, aguarde copo. Fala João 7, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 04. 154. ONU 170, pouso autorizado, pista 10, vento ONU 10 graus, 05 nós. Ele pouso 10 com ONU 170. Azul 4959, livre essa nacha metade, no pátio 3. Luna 723, lançando identificação, lança via para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 5001, mais 10 segundos para sua cópia, salvo 1 no transformativo, a saída. Direita, alfa, mantenha a cidade, Juliette. Azul 5001, no copia. Azul 5001, no Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeu, Vianta, Zulu 10, Taubaté, nível 320. Decola da pista 10, perfil de saída, salvo 1, transição motiva, curva à direita, transponder 5211, controle 120, décima 8. Destino Guarulhos, confere. Azul 5001, no cotejamento correto, chame pronto. Azul 9254, copia. Azul 9254, posto seguro, Serra Brava, Papa Serra, via Whisky 33, Raíra direto, nível 200. Decolada pista 10, perfil de saída São 1, transição coral, curva à direita, transponder 5215, controle 120, décima 8. Azul 9254, cotejamento correto, chave pronto. É só confirmando, eu tenho aqui a matrícula 9254, Azul 9254. Prossiga. Azul 9254, Salvo 1, Sierra Alfa, Novena, Vitor Oscar 1. Salvo 1, Transição Coral, copiou? Azul 4959, táxi autorizado via parte 3, reporte para ingresso no pátio principal. Azul 5001, no livre sanache metade. Juliette. Para todos os pontos, a gente afirmo, essa posição é excelente. Chame para prosseguir. 59, autorizado a linha de manter, pistão 0. Azul 5001, decolada 34, controle 120, bom voo. 20, decimal 8, azul, subiu. Salvador, muito boa noite, isso é azul 5001. Azul 5001, contato radar na decolagem, cirurgia, terreno, para o nível 2320. Salvador, para 320, azul 5001.